rimando. Eu vou chegando, rimando, Goiânia representando, perguntando, mina, mano. A paz, a alegria, no lugar do canto, e o agir de Deus na vida de um malandro, na vida de um playboy que nas drogas está se afundando. A regeneração de um ladrão, uma cura, um milagre, uma libertação e a recuperação de um drogado. Vê um jovem vivo transformado, pode crer, você não tem motivo pra ficar preocupado, porque não é seu filho, seu parente que está sendo escravizado. Bota o pé, é que você anda muito ocupado neste momento. Tudo bem, minha ideia vai pra quem tem cultura, sentimento. Minha rima leva força pra quem tá no sofrimento. É o som que bate forte, ilumina, transforma a vida do detento num cenário de morte e terror. Levo esperança, fé pro sofredor, dando hip hop pra vida e pro amor. Eu creio no deserto, pode nascer uma flor, formar um lindo jardim. O que é certo é que Deus tem o melhor pra você e pra mim. Se liga só, quem planta o mal é natural, colhe o que é ruim. Você escolhe qual será o seu fim. Começa fracassado e termina abençoado, ou me dê enfadado e morrer derrotado. Sucesso e glamour não traz felicidade. Olhei para trás, compreendi a verdade, descobri a mentira. O barato é louco, quando cê para cê pira. Em todo esse globo, quando cê paga pelo ar que respira. Minha letra de tempo se bate, tira, pois ela causa espanto. A verdade dói, mas liberta, isto te garanto. Em nome do Pai, de Cristo e do Espírito Santo, vou finalizando, somente te perguntando. O perdão, o rap firmeza que leva a restauração. A sua riqueza dentro de um caixão, a sua atitude e morrer sem saúde. Nessa letra fiz o que pude pra você não viver no engano. Proceder é reto, o valor do ser humano vai além do nosso intelecto. O amor é a base, amém, pra tudo prosseguir pelo certo. Vale, vale, vale, vale, quanto, quanto, quanto. Você é desse jeito, nego, seja onde for. Sempre é o nosso som. Sua esperança pra rua, não adianta procurar. É por isso que eu canto assim, vou rimando pra sempre louvar. Em cada letra de rap, o nome de Cristo vou sempre citar. Mano, CDJ, rap é o nosso som.